Olá. O que vale para Deus certamente vai muito além daquilo que pode ser estabelecido pelas nossas medidas de valor. É claro, a gente atribui valor a algumas coisas e a outras não, e a gente tem certamente grandes limitações. Para compreender o que é um valor verdadeiro, é certo que na vida cristã vamos aprendendo os verdadeiros valores, vamos alinhando o nosso senso de valor ao valor que Deus dá, ao valor que Deus atribui. Portanto, claro que aquilo que Deus atribui é o correto, é o padrão, e quanto mais aprendemos, melhor. Israel, como nação, certamente tinha muito a aprender sobre isso, e nós sabemos que quando Deus fez uma aliança com eles, ou como eu prefiro dizer, alianças, estabeleceu um relacionamento especial com eles, por meio dessas alianças, fazia parte, estava no pacote, a compreensão do que é valor para Deus, do que tem valor para Deus, e a adequação a esse conceito de valor. Isso é muito importante para que o homem ele tenha uma vida realmente alinhada com Deus, e a sua vida aqui na Terra também seja uma vida mais correta em todos os sentidos. Desnecessário a gente dizer que tudo isso, na prática, se fosse levado a efeito, se fosse levado à prática na vida das pessoas, de fato, teria grandes resultados, a sociedade humana seria bem diferente. É desnecessário dizer isso, mas pelo menos a nação de Israel tinha todos os elementos para isso. E hoje nós vamos verificar como uma tribo que a gente poderia dizer que acabou caindo ali na sua localização, com um certo isolamento geográfico, e ainda assim ela tinha uma contribuição a dar. Porém, um grande exemplo que veio dessa tribo, não nos tempos antigos, né, nos tempos lá do Antigo Testamento, mas nós vamos ver que depois disso, de modo um tanto, parece até uma coisa um tanto surpreendente, assim, alguém inesperado vai nos dar um exemplo, no caso ali, um exemplo que valeria, seria o padrão para qualquer israelita, no caso, né? É algo bem singelo, bem simples, mas que é importante vermos quando pensamos nessa questão de valor. Pequenas coisas, pequenos detalhes, pequenas atitudes. Podem ser de grande valor para Deus, na verdade não são pequenas atitudes, né? Parecem pequenas, mas na verdade não são, e nós aprendemos isso nas Escrituras. Muito bem, a tribo que nós estamos falando, que nós estamos aqui na sequência do estudo aqui da conquista da Terra Prometida, estamos aqui na fase em que as tribos recebem ali os seus territórios, as suas porções de terra. É a tribo de Aser, ou Azer, né, ou como a gente vê em alguns documentos, né, Asher, né, mas a gente está acostumado com Aser mesmo, né, é o que é mais comum a gente falar. Isso está lá em Josué 19, 24 a 31. Na quinta vez, a sorte saiu para Aser, clã por clã. Seu território abrangia Eucate, Hali, Beten, Akzaf, Alameleque, Amade e Mizal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior Libnate. De lá virava para o leste, em direção a Bet Dagon, alcançava Zebulon e o vale de Iftael, e ia para o norte, para Bet Emek e Neiel, passando por Cabul à esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná, até Sidom, a grande. Depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro, virava na direção de Rosa e terminava no mar, na região de Aqzib, Umar, Afek e Reob. Eram 22 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Aser, clã por clã. Vamos verificar aqui em primeiro lugar a contribuição material de Aser, começando aqui pela, evidentemente, pela origem da tribo. Quando a gente fala de contribuição material, é porque algumas tribos foram caracterizadas por certa facilidade em relação a isso, tinham recursos. E vamos verificar que Aser era uma dessas tribos. Não é uma tribo muito mencionada, ela não tem assim um destaque, como comparando, por exemplo, com Benjamim, com Judá. Não tem os territórios como Manassés, mas ela tem a sua contribuição a dar, em primeiro lugar, essa contribuição material. Aser, o originador da tribo, como a gente sabe, são todos filhos de Jacó. No caso aqui é o oitavo filho de Jacó, e ele foi ali o segundo que ele teve com Zilpa. Zilpa era serva de Lia. Lembra daquela história de que Lia e Raquel cederam ali as suas servas para que pudessem dar a elas filhos por direito, né? Que seriam herdeiros delas através de Jacó e usando então essas servas. No caso aqui, a serva Zilpa, que era a serva de Lia, tem esse segundo filho que ela cedeu então para Lia. E Lia, no caso aqui, tem o sexto filho. Então, o oitavo de Jacó é o sexto de Lia, mas com Zilpa especificamente, o segundo. Só relembrando aqui que a gente, quando olha para a família de Jacó e toda essa situação, imagina todo o potencial para problemas, né? Como de fato esses problemas vieram a acontecer. Então a gente costuma sempre lembrar disso e saber que tudo isso tem a ver, tudo isso vai repercutindo aí ao longo das gerações, né? Isso está lá, então, em Gênesis 30, versículo 13, né, tem o nascimento ali de Aser, né? Então Lia exclamou, veja que ela não, não é, no versículo 12, né, está escrito: Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! Quer dizer, o filho era por direito dela, né? As mulheres dirão que sou feliz, por isso lhe deu o nome de Aser, que tem a ver com essa exclamação aí de. O nome dele, né, tem a ver com essa exclamação de felicidade. Eu não costumo me perder muito aí na questão dos nomes. Os nomes têm alguma importância, sim, mas isso não é aqui determinante para nada aqui em relação a tudo isso, né? Toda a questão do futuro da tribo e tudo mais. A vocação da tribo é que entra aqui já algo para a gente pensar um pouquinho. Em primeiro lugar, a vocação da tribo era uma vocação de prosperidade. Lembra das bênçãos então que Jacó deu ali a todos os filhos nos seus últimos dias, em que ele chama ali os filhos, e essas bênçãos, chamadas bênçãos proféticas, elas têm a ver com o histórico dos filhos, a personalidade, a gente já viu isso, mas ao mesmo tempo elas anunciam algo para os seus descendentes, ou seja, a tribo que vai sair dali por meio dos descendentes desse determinado filho. E são bênçãos que então anunciam, prognosticam algumas coisas. Em Gênesis 49, que é o capítulo, né, onde estão essas bênçãos, no versículo 20, nós temos então a bênção de Jacó, que diz o seguinte, preste atenção, a mesa de Azer será farta. Veja aqui claramente a ideia de prosperidade. A mesa de Azer será farta, ou seja, seus descendentes serão descendentes prósperos. Ele oferecerá manjares de rei, ou seja, ele vai ser um fornecedor, vai ser alguém ali que vai suprir manjares, vai suprir alimentos, vai suprir a nação. Essa ideia que está envolvida aqui. Note que mais tarde Moisés vai confirmar essa característica quando ele também profere ali algumas palavras, né, em relação às tribos. Veja em Deuteronômio, capítulo 33, no versículo 24. A respeito de Azer, aqui Moisés, disse: Bendito é Azer entre os filhos, seja ele favorecido por seus irmãos e banhe os seus pés no azeite. Olha que interessante, ele é alguém assim abençoado, alguém que banharia os seus pés no azeite. Banhar os pés no azeite é a ideia de que alguém está com fartura, né? A ideia de uma fartura de azeite, a ideia de algo que vem através do suprimento. E azeite aqui tá. Parece que pode ser um símbolo, mas pode ser algo bem específico, e a gente já vai ver isso, até que ponto é algo só simbólico, até que ponto o azeite tem a ver com essa tribo. Prosperidade, então, é uma vocação clara aqui da tribo de Ásia, uma tribo que iria produzir, iria ter prosperidade. Mas também tem uma vocação aqui para proteção, ou seja, uma tribo que seria uma tribo protetora. Olha que interessante. Continuando o texto de Moisés, nós lemos o 24 de Deuteronômio 33, o versículo 25 diz o seguinte: Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. O que isso quer dizer? Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas e dure a sua força como os seus dias. A ideia aqui é de uma cidade fortificada, né, com seus portões, com as suas portas muito bem protegidos, protegendo a cidade. É claro que Azer não é só uma cidade, mas a ideia que traz aqui é de uma tribo que está postada ali numa situação defensiva, numa posição de defesa. Então, essa seria uma vocação também da tribo. Veja que temos duas características aqui: prosperidade e proteção. E como é que isso se cumpriu? Isso se cumpriu, em primeiro lugar, a pergunta? Sim. E quando nós lemos o texto de Josué, o texto onde a tribo assume ali a sua localização, lembrando que a localização ela saía por sorteio, lembrando que o tamanho dos territórios era proporcional ao tamanho da tribo, mas a localização especificamente foi dada por sorteio, como a gente viu ali, lembrando que sorteio é o sumo sacerdote, é Urim e Tumim, que estão sendo usados ali, as pedras. Enfim, a gente já viu isso. Como que foi, então, a questão desse cumprimento, se é que houve? Em primeiro lugar, quando você olha para o mapa e verifica a localização de Azer, você vai perceber que ela fica numa faixa litorânea, e as planícies que vêm ali próximas ao litoral, olhando para sentido norte, ao norte inclusive do Monte Carmelo. O Monte Carmelo está descrito ali no texto que nós lemos. desde o Carmelo, ela ia até, no caso, Sidom. Sidom está lá na Fenícia, lá em cima, lá na terra onde seria dos assírios. Então, esse é o território. Se Sidom estava dentro ou não do território, isso é um tema um pouco discutido, mas o fato é que era uma grande extensão, uma grande faixa de litoral. A gente poderia dizer a noroeste. O que é o noroeste? É o norte. É isso, é o norte a oeste, claro, né? Sendo que a faixa quase todinha ela dali para o mar Mediterrâneo. Portanto, você tem uma localização ali que você pesquisando, você percebe que é um lugar de terras férteis. E historicamente, ali foi um lugar de produção de trigo e, adivinhe, azeite, bastante produção. Portanto, essa ideia de ser uma tribo com prosperidade, essa prosperidade ela veio certamente das suas terras férteis, aonde se podia produzir com mais facilidade, com grande rendimento. E claro que uma tribo que tinha sua prosperidade, ela tinha facilidade ali para suprir, né, as demais tribos. Isso também ia trazendo prestígio ali aos seus clãs, às suas famílias e etc. E também terras protegidas. Lembra da ideia de proteção, de ter ferrolhos, de ter portas seguras. A ideia de que essa tribo é como se fosse um grande portão ali. Se você olhar para a localização, você logo percebe que aquele litoral é um litoral vulnerável a ataques vindos pelo mar, de povos de muitos lugares. Nós sabemos que ali havia um grande fluxo, né, desde a antiguidade, não só de comércio, né, mas muitas vezes de certos tipos de pirataria e tentativas de invasão. Historicamente, você pode olhar e vai perceber que essa tribo de Aser, ela resistiu por anos ali, por longos períodos. Você não tem ali os próprios filisteus, que são meio que vizinhos, né, ali ao sul, e conviveram ali, inclusive, atacaram outras tribos. A gente não tem muita notícia, a gente não tem nada claro de que eles atacaram ali os vizinhos de cima, que era, no caso, a tribo de Aser, acima do Monte Carmelo ali. Parece que eles não passaram desse monte. Poderiam ter entrado pelo mar, dado a volta, mas parece que isso não aconteceu, ou pelo menos não aconteceu de forma significativa, confirmando que essa proteção ela estava ali presente. Isso deve ter feito bastante diferença ali na época. Certamente Deus manteve um grande controle sobre isso, até que finalmente os assírios vieram do norte e Aser não escapou a essa invasão que veio do lado de cima do mapa ali, né? A gente fala do lado de cima quando, na verdade, os assírios subiram até Samaria, né, e tomaram aquela antiga capital do reino do norte, depois que houve a divisão entre os dois reinos. E a tribo de Aser, como outras, acabou sendo ali distribuída, né? Foram levados cativos, foram tomadas ali as suas terras, como as demais tribos do norte. E, bem, esse foi o fim, então, da capacidade protetiva, porque, é claro, ali a disciplina de Deus começava a entrar em ação, e essa proteção realmente foi tirada por motivos que a gente já sabe, pelos motivos que Deus já tinha designado, já tinha avisado por meio dos seus profetas. Mas houve essa contribuição. Apesar dessa localização tanto isolada, ele acabou tendo essa participação dentro da nação. A gente vê que essa prosperidade teve um sentido, teve uma utilidade. E com isso também nós podemos verificar e pensar um pouco sobre essa questão da contribuição material. Nós sabemos que a vida de Israel, a vida social de Israel, a vida cultural, religiosa de Israel, ela dependia, certamente estava amarrada com as contribuições faziam parte, os cereais, os próprios animais, né, que eram ofertados, havia também a questão da manutenção geral do templo. Então, certamente, tudo isso fazia parte da nação, e não tem como nós tirarmos a importância disso. Tinha o seu lugar ali no contexto de Israel, e não podemos esquecer que a igreja, sim, ela segue os mesmos princípios nesse sentido em que a igreja também depende. Ela depende de recursos materiais em alguma medida. É claro que existe um limite para isso e existem os critérios para isso. E os critérios, no caso da igreja, não são os mesmos que no Antigo Testamento. Na igreja, nós, no Novo Testamento, nós não temos, por exemplo, a palavra dízimo. A palavra dízimo não existe no Novo Testamento. Existe a contribuição voluntária, contribuição generosa, excedendo, muitas vezes, a gente vê vários exemplos, né, nas igrejas do primeiro século, de as pessoas realmente extrapolarem ali, num certo sentido, né, os seus recursos para poderem ajudar igrejas que estavam mais necessitadas, outros irmãos que estavam necessitados. Então, a igreja sempre teve essa preocupação além daquilo que era meramente numérico. É isso que a gente precisa entender, né? Em Israel havia números, havia porcentagens estabelecidas. Isso fazia parte da lei, isso estava lá e tinha que ser assim. Era assim que Deus exigia que fosse feito. Na igreja não são os mesmos critérios, porém os princípios da necessidade de manutenção material, eles permanecem, e Deus usa certamente recursos de pessoas, recursos de instituições para ajudar pessoas e ajudar outras instituições, e tudo bem, quando isso é feito de maneira correta, de maneira bíblica, de maneira honesta, de maneira ética, comprometida com valores do reino, etc., tá tudo certo, não é mesmo? Além disso, nós temos, claro, muito mais do que isso. Eu acredito que tem um exemplo aqui para ser verificado no caso de Azer, que foi um exemplo de piedade que nós encontramos aqui nas Escrituras. Isso está lá em Lucas, capítulo 2, versículos 36 a 38. O contexto aqui é o Jesus, bebê aqui, né? Jesus, Simeão o pega, né? O toma ali e fala várias coisas relacionadas à pessoa de Jesus, né? Como Salvador, como aquele que estava. Que Israel estava esperando, né? Simeão disse a Maria, né? Aqui no versículo 34, ele os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará sua alma. Está falando aqui do sofrimento de Maria como mãe daquele que seria, que se entregaria, né, como sacrifício, etc., ou seja, uma profecia de Simeão. Agora veja, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Veja que a tribo de Azer aparece aqui no Novo Testamento de uma forma surpreendente, né? Quem vai esperar que a tribo de Azer vai vai aparecer aqui. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Agora veja, nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Uma pessoa piedosa, uma pessoa que estava ali ouvindo o que Simeão havia dito, prestou atenção e, veja, tendo chegado ali naquele exato momento, o que que ela fez? Deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Exemplo, Ana. Profetisa piedosa da tribo de Aser, ela testemunhou o cântico profético de Simeão, se é que a gente pode chamar de cântico, mas a profecia de Simeão. E veja, ela tinha a expectativa que todo israelita deveria ter, a fé que Israel ou os israelitas piedosos alimentaram por gerações e gerações. A fé que apontava para o futuro, a fé que apontava para a vinda do Salvador, a vinda do Messias, e que ele era o único que realmente em quem eles poderiam colocar a sua esperança, a esperança de verdadeira salvação. Todo israelita piedoso aguardava essa vinda. Eles poderiam não saber tudo, eles poderiam não ter todas as informações, mas essa expectativa era a expectativa de um israelita piedoso e Ana demonstra ter essa expectativa. Ela demonstra exatamente de estar aguardando a vinda do Salvador. E ela teve a atitude que todo israelita deveria ter. Ela reconheceu o Messias quando ele veio. Era isso que os israelitas deveriam fazer. Eles tinham elementos nas escrituras, eles tinham fatos que estavam profetizados. Eles deveriam reconhecer Jesus como o Messias. Bom, Ana reconheceu. Ana louvou a Deus. Ana agradeceu a Deus. Deu graças a Deus, porque finalmente a salvação havia chegado na pessoa do Messias na pessoa de Jesus Cristo. Além disso, o que mais um israelita piedoso, depois de conhecer o Messias, reconhecer o Messias, deveria fazer? Anunciar o Messias. Era isso que um israelita piedoso deveria fazer, e foi exatamente o que Ana fez. O texto diz que ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aser, a tribo que nós vimos hoje, foi muito bem representada por Ana. Se não teve algo. Se Aser não tivesse feito nada durante toda a história, não desse nenhum tipo de contribuição, deu sim contribuições lá no passado, mas veja, nesse pequeno detalhe, veja como uma pessoa, uma mulher, uma profetisa. Não vamos entrar aqui nos detalhes do que era uma profetisa naquele tempo, naquele contexto, mas o fato é que era alguém piedoso, alguém que estava ali no templo, alguém que aguardava a salvação. Ela fazia parte daquele privilegiado grupo de israelitas que creu em Jesus quando ele viveu entre aquele povo. Não foi só ela, outros creram, mas a gente sabe que é um grupo reduzido dentro da nação de Israel, dentro do contexto de Israel. Ela fazia parte desse grupo privilegiado. E os gentios? Pensem em nós, por exemplo. Pensem em povos que foram, quantos povos têm sido abençoados pelo testemunho, inicialmente, primeiro os primeiros gentios que foram abençoados com o testemunho daqueles israelitas, primeiros cristãos, os apóstolos e outros. Gentios foram alcançados pelo testemunho de israelitas piedosos como Ana. E esses gentios então puderam reconhecer Jesus como o Salvador e Depois fazer o quê? Anunciar Jesus como o Salvador. Como o plano de Deus é perfeito. Como o plano de Deus é magnífico, é maravilhoso. E uma tribo localizada num determinado ponto, ela teve todo o seu papel histórico, certamente ela teve outras contribuições anônimas que a gente não enxerga aqui. A gente vê lá na época dos juízes, na época dos reis, pessoas aqui ou ali da tribo de Aser sendo usadas, você vai ver isso em todas as tribos, mas que importância maior do que o papel que Ana traz aqui, né? Um exemplo da piedade em Israel através dessa tribo. Eu creio que nós devemos ser gratos pelas bênçãos, inclusive materiais que temos. Elas não devem ser desprezadas, sejam elas poucas, sejam elas muitas, se você vive confortavelmente, se você vive com recursos limitados, ou se você vive até com muito mais do que aquilo que você precisa, com conforto extra, com coisas bem acima da média das pessoas. O fato é que devemos ser gratos pelos recursos materiais e importante é que esses recursos, eles de alguma forma sejam utilizados com sabedoria, em primeiro lugar, mas também com temor, sabendo que as coisas que temos, elas não são propriamente nossas. Tudo que existe no mundo é de Deus e deve seguir uma finalidade que honre a Deus, que glorifique a Deus. Mas também devemos ser gratos pelo privilégio de conhecer Jesus. Nós conhecemos Jesus porque, claro, porque Deus nos alcançou e usou pessoas para isso. E lá no passado, ele usou pessoas que alcançaram outros, que alcançaram outros, e enfim, estamos aí como parte desse plano, e que privilégio é conhecer Jesus e conhecer a Escritura, conhecer o plano de Deus, conhecer como Deus tece o seu plano e como ele é absolutamente perfeito. Devemos ser extremamente gratos por isso e, por conta dessa gratidão, anunciar o Jesus das Escrituras, anunciar o Jesus que cumpre as profecias, anunciar o Jesus tão aguardado, anunciar o Jesus que veio em perfeito cumprimento a tudo aquilo que era esperado dele. E apesar da rejeição, apesar de toda a controvérsia, de tudo que culminou, inclusive, com a sua crucificação, a obra de Deus, ela foi efetivada, foi consumada, a justiça de Deus foi cumprida através da morte de Jesus e foi confirmada pela sua ressurreição. E as pessoas precisam conhecer o Jesus das Escrituras, o Salvador das Escrituras, o Messias das Escrituras. Sejam essas pessoas quem forem, elas podem ser israelitas, elas podem ser pessoas gentias, podem ser pessoas de tantas vertentes religiosas, com as suas crenças, os seus conceitos, todas elas precisam e nós devemos anunciar Jesus e nos esmerar em fazê-lo. Muito bem, que nós sejamos, de alguma forma, como Ana, que aparece ali quase com de forma tão rápida, né? Quase despercebida, assim, mas que tem um valor ali, a sua fala tem um valor representativo daquilo que era a piedade em Israel. O que é um israelita piedoso? Que Deus enxergue em nós valor pelo conhecimento de Cristo e por anunciarmos a Cristo e pela nossa gratidão em fazer parte de tudo isso que ele planejou, concebeu e efetiva a cada dia, e um dia consumará plenamente lá na eternidade. Que Deus nos ajude nisso. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.